corrupção. Tô faltando fome, não tenho solução. Tô todo mendigo, não tenho o que fazer. Tá tentado aí, não quer saber. Pode correr, fala de você. Pode correr, fala de você.